A gente já brigou por coisa à toa, já dormiu de costas sem dizer boa noite, mas do fundo o coração perdoa, porque amor de verdade não se desmonta à toa. Tem dia que o silêncio pesa mais, mas seu abraço sempre traz a minha paz. Mesmo quando a gente não se entende, a gente sente que o amor ainda surpreende. Não precisa ir embora pra sentir saudade, basta um olhar distante, já dá vontade de lembrar porque a gente ficou e não porque quase acabou. A gente se escolhe todo dia, na calma, na raiva, na correria. É que amar também é resistir, mesmo quando dá vontade de fugir. É pró de amor não desistir da gente, ser presente mesmo estando ausente. E quando o mundo tenta separar, a gente prova que nasceu pra ficar. Não foi sorte, foi decisão. Dois corações, não foi decisão. E compreende se quem quer, mas em tudo um tempo vem e me vê. A vende se esconde enquanto dia, e os corações contra a confusão reconcilia sem se perder. É o jeito mais bonito de viver. A gente se escolhe todo dia, na dor, no riso, na melodia. É que amor também é construir, mesmo sem precisar partir. É prova de amor não deixar cair aquilo que a gente prometeu seguir. E quando o tempo perguntar quem somos, vamos dizer: ainda nos amamos.